tem tempo pra pensar não, cara. Joe Jackson, espetacular. On Your Radio. O disco titulado I'm the Man. É... Demi, Morales, vem um pouquinho mais com a minha voz, por favor. Pera aí. Só um pouquinho. Beleza. Mas tocamos várias pepitas aqui que eu não anunciei, né? Tocamos Ecstasy, Respectable Street, lá no iniciozinho do programa. Brian Auger foi a primeira, terceira música. And the Trinity, uma releitura espetacular de A Day in the Life dos Beatles. Ainda agora, Matilda, que fez o Demi bailar loucamente aqui dentro, com Henri Salvador, um cara que volta e meia aqui comendo pastel no Jobim, é mesmo? Caldo de cana pro Chico Buarque. É brasileiro? Ele é francês, mas é muito ligado à música brasileira. Ele já gravou vários discos com a turma da MPB Cascuda, né? Ouvimos uma desorientação total de mais de 20 minutos, mas eu cortei aqui, botei uns 6 minutos no ar só. Uma rapaziada do selo, do DFA, do LCD Sound System. Black Leotard Front, a música Casual Friday, que é de tirar pica-pau do oco mesmo. Ainda agora, The Meters, com Hey Pocket Way. Uma homenagem especial ao meu primo, que acabou de fotografar anteontem os Meters no Fillmore West, em São Francisco. Eu coloquei as fotos que o Rominho mandou no site do Ronca Ronca, roncaronca.com.br. Ali na meiuca tem o Tico Tico, que eu atualizo todo dia. E as fotos do Meters, Zigaboo. Aliás, recentemente você perguntou qual a sua banda dos sonhos, né? É. Eu falei do baixista Andy Fraser. Uhum. E aí eu fechei uma gracinha como se a minha banda só tivesse baixista, né? Aliás, temos um na linha aqui. É. Já vai contar a história pra gente. Mas o baterista... Posso aqui? Pode, obrigado. O baterista da minha banda, naquele dia que você perguntou, seria o Zigaboo Modelist do The Meters. Espetáculo. Yeah. Kid. Hein? Moon. Keith Moon? Ah, Keith Moon entra numa terceira versão, assim. Não menosprezando ou que a terceira não seja tão importante quanto a primeira. Mas é o que eu te falei, a cada 5 minutos o meu Dream Team muda, cara. O que mais que nós não anunciamos? Quinto Andar nós falamos, né? Melô do Piratão, abrimos com White Enemy, a brincadeira do White Stripes com o Public Enemy. Então mostramos duas vezes essa música, que teria que mostrar a terceira, que o telefone não para, né? E ninguém querendo ouvir. Ouvimos Studios, No Fun, domingo, né? Iggy Pop do Studios, domingo, Sonic Youth, Flaming Lips, Nine Inch Nails. Acho que vai ser o penúltimo Fantomas. Show. Sei que eu acho que quem vai encerrar não, cara, mas acho que... Vai chegar lá na cidade do Rock? Claro, a cidade vai estar lá. Você vai anunciar lá a parada? Não, no palco não, mas a gente vai estar lá fazendo uma graça. Isso, cara, anuncia o Sonic Youth lá, cara. Seria um prazer. Mas por que não anuncia? É porque não tem esse esquema, né? Que esquema, não dele? Não dá, não dá. Que você tem esquema? No Brasil, nem no Brasil, as bandas brasileiras não gostam, cara, imagina as gringas. Que isso, cara. Olha lá que beleza. Pergunta, Renata, se já acabou a promoção com os ingressos para a Pacific Band. Renata, como é que tá aí a promoção? Já acabou? Não, ainda não, ainda não. Momento de grosseria agora? Tá preparado? Tô. Push it down with big and push it down with long. As when eyeballs seized and saw it, cocky gets stiff and well stiff. Eyes on the raised level. Say. I am so. Chegou a hora do pau comer, do pau comer, do pau comer. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Alô, rapaziada, aqui é o de Kroll, crioulo mais honesto da Baixada Fluminense. Momento grosseria, né, meu amigo? Aí ao fundo, nada mais, nada menos do que Lee Perry, mixado, produzido por Mad Professor. Um sumo sacerdote do dub, que já esteve no Brasil, se tornou mais conhecido para a plateia não muito chegada ao dub e ao reggae, pelo disco que ele remixou há muitos anos atrás do Massive Attack, e popularizou bastante o Massive Attack, a banda de Bristol, entre uma rapaziada que jamais teria acesso à banda, né? Mais recentemente esteve no Rio, se apresentou, trabalhou com Marcelinho da Lua, remixou o disco do Marcelinho, já virou um cidadão carioca. Fala, Demi. Dub é a mesma coisa de ragamuffin? Pera aí que tem uma pessoa aqui na linha que vai explicar melhor ainda isso pra você. E pra nossa torcida, lógico. Sobretudo aos nossos ouvintes botafoguenses, né? Falei que na linha tinha um baixista. E aí, Nelson Meirelles, tranquilo, cara? Alô? Cadê o Nelson Meirelles? É, eu faço essa pergunta pra você. Ué, era pra estar aqui, ó. Fala em Botafogo, ele deve ter vazado, né, cara? Deixa que ele liga de novo, né? Liga aí, Meirelles. Vai, Demi. Vai. Agora sim. É, meu amigo. E aí, Nelson Meirelles na linha. E rapidinho, para que também a nossa facção mais jovem da nossa torcida saiba, o Nelson Meirelles é sócio fundador do Rapa. É um dos camaradas que mais batalham pelo reggae e pelo dub no Rio de Janeiro, no Brasil, há muitos anos. E é sócio fundador do Digital Dubs, que já há bastante tempo, há alguns anos, vem popularizando o ritmo jamaicano. Falei besteira, Nelson? Não, isso aí, estamos na briga aí há bastante tempo e o digital já está há 4 anos na estrada, rapaz, tomando chuva, no sol e estamos na batalha sempre. Agora, essa história do rap é muito interessante, porque tem gente que não sabe disso, né? Que você foi o camarada que começou o que hoje se transformou nos maiores nomes da música brasileira, né? Outro dia até meu filho descobriu isso. Pai, você tocou no rap? Que história é essa? Os dois shows ficaram muito bons. Que é, Demi? Os dois shows ficaram lotados lá no... Você foi lá, Demi? Nunca fui, bom. Apresentou o Rapa lá? Eu apresentei. Tomou pedrada? Não. Cusparada? Ela recebeu bem. É mesmo? E esse som aí ao fundo, Nelson, tá bacana ou não? Pô, chocante, cara. Lee Perry, cara, é um decano, né, do reggae, né, cara? E o Mad Professor sempre dá aquele toque de qualidade. É demais, essa dupla aí é mortal, né? Segura. Mas nessa quinta-feira, no Teatro Rival, ali na Cinelândia, todo mundo conhece, o Digital Dubs vai convidar o Mad Professor para uma apresentação histórica no Rio de Janeiro. E é exatamente sobre isso que o Nelson Meirelles está na linha para falar com a gente. E mais adiante, assim que a gente terminar o papo, nós vamos colocar na roda pelo telefone 2221029 dois ingressos duplos para quinta-feira no Teatro Ival. É, Nelson, como é que aconteceu essa história, cara? Rapaz, a gente aproveitou que o Médio Professor estava aqui nas imediações, ali na terra ali do Maradona, por ali, e fazendo uma baldeação pro México. Aí falou, gente, vamos fazer um pit stop aqui, vamos fazer um barulho aqui no Rio de Janeiro. E ele, pô, que já esteve aqui uma vez, né, com Marcelinho, adorou aqui, ficou super afim de voltar. E comprou-se a briga, estamos aí fazendo a produção, a gente mesmo. Mas acho que vai ser bem legal, cara. Vai ser um encontro, assim, com várias tendências do reggae, do dub. E com cantores convidados, vai ser muito legal, cara. Que horas começa? O Teatro Rival tem uma tradição de começar cedo, dia de semana, né? Isso, um horáriozinho super bacana, assim, pra todo mundo. 9 horas da noite, dá pra chegar em casa, tomar um banho e ir pra lá. Ou então, quem quiser sair do trabalho direto no centro, toma um chope ali no Amarelinho, já emenda ali direto, fica por ali mesmo. Qual vai ser a sequência da noite? Digital Dubs abre, depois entra o Metro Professor ou... Digital Dubs vai abrir, teremos muitos convidados, né? Tem Digital Dubs é formado também, além de mim, deu um MPC e o Cristiano Dubmaster, fazendo lá a sonorização da pesada, a MC. Tem uns cantores que estão sempre com a gente fortalecendo, Biguli, M7, Gero Banto. Vai ter uma participação super especial que eu recomendo todo mundo assistir, da Silvia Tella, que é uma cantora sensacional, inglesa, de reggae já de muito tempo, que está aqui e é parceira do Mad Professor lá na Inglaterra também, e por acaso eles vão se encontrar aqui. Raio Bernardo também vai estar com a gente. Depois que a plateia já estiver já na lona, chega o Mad Professor para arrasar geral. Aí é covardia. Então o convite já foi feito, todas as informações passadas, então é cair na música espetacular jamaicana no Teatro Rival. Nelson, obrigado pela sua participação. Qualquer dia você vem aqui ao vivo com a rapaziada do Digital Dub para a gente fazer 2 horas de reggae. E corre o risco de segunda-feira, Demi, o Médico Professor vir aqui ao programa, tá ligado? E a pergunta que eu fiz? Qual a pergunta? Qual a diferença que tem entre o Ragamuffin e o Dub? Fala, Meirelles. Rapaz, o Ragamuffin, ele é uma escola, um vertente do reggae mais falada, que vem do dancehall, entendeu? Que é a versão eletrônica que dos DJs começavam a cantar, a declamar e falar em cima das músicas. E o dub é uma coisa mais... com menos fala, com mais efeitos sonoros, tirando a voz muitas vezes, é quase que um instrumental, é o reggae instrumental viajante, psicodélico. Sentiu, né? Obrigado. Valeu, cara. Meirelles, então a gente se vê lá em quinta-feira, hein? Valeu, um abração, obrigado pela divulgação e conto com todo mundo lá. Aquele abraço. Um abração. Esse é o Lee Perry aqui, ó. Aliás, o Mad Professor, a primeira vez que veio ao Brasil, ele foi a São Paulo. E se apresentaria a atração lá no SESC, que era o Lee Perry com o Mad Professor. Só que o Lee Perry mandou um caô e não veio. Meu amigo, e eu fui a São Paulo, né? Mas foi... tá rindo, né? Se fudeu, né? Tá rindo pra mim com essa cara, se fudeu, bem feito, né? Obrigado, hein, né? Mas foi bacana pra caramba. Uma banda legal e o Mad Professor deitando os cabelos que ele não tem em cima dessa levada aqui, ó. Lembrando mais uma vez, né, e agradecendo mais uma vez a nossa torcida que esteve no Teatro Odisseia sexta-feira passada para a segunda edição do Ronca Ronca lá na Lapa. E avisar mais uma vez, nós vamos fazer essa promoção com 2 ingressos duplos para o Mad Professor. E mais adiante, assim que acabar essa promoção, a gente vai cair de boca na primeira promoção com ingressos duplos para o Ronca Ronca, dia 9 de dezembro, de novo no Teatro Odisseia. Já tá aí, cara. Com Lobão e Rogério Skylab, os dois juntos. Pela primeira vez no globo terrestre, né, saciando os desejos carnais da nossa torcida. E farta distribuição do novíssimo disco da Madonna, hein? Mas enfim, qual vai ser a pergunta para os dois ingressos duplos? Aonde fica... Olho do furacão. Aí vai demorar a resposta, a Renatinha não vai... Não vai entender. Vamos pensar então. Rapidinho, eu falei aqui que o Nelson Meirelles foi sócio fundador de uma importante banda brasileira, né? Vê mais um pouquinho minha voz, isso aí é que eu não tô entendendo direito o que tá acontecendo. E aí, beleza, obrigado. É, falei que o Nelson foi um dos componentes da primeira formação de uma importante banda brasileira, uma banda carioca. Então, nós vamos receber pelos próximos 10 minutos as ligações pro telefone 2221-029, dizendo que banda é essa que o Nelson Meirelles foi sócio fundador. Falei aqui umas 3 vezes, ele confirmou, o filho dele não sabia. Renata tá postos ali? Ok, Renata? Renatinha tá meio sequelada. É, você não tá vendo. E a promoção, 10 minutos pra nossa audiência respondendo isso e depois ingressos duplos para o Ronca Ronca, beleza? Vamos voltar aqui ao pacotão que o Marcelo Caipirinha mandou pra gente, uma banda que eu nunca ouvi falar. Ela chama-se Ou Fracas. É isso mesmo, Ou Fracas. Tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the program, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds, actually. He says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet program called Ronca Ronca, that has many things in common with your program. Is tuned into your program. But by the time I get to Phoenix, she'll be rising. And she'll find that note that I left hanging on the door. bunker. And she'll laugh when she reads the part that says I'm leaving. Cause I've left that girl so many times before, and by the time I get to Albuquerque, she'll be working. And she'll take off time just to give me a call. And she'll hear that phone keep right on ringing and ringing on the wall. Yeah, oh, that's all. And by the time I make Oklahoma, she'll be sleeping. She'll turn softly in her sleep and call my name out low. Just didn't know that I would really go, that I would really go. Meu amigo, que grosseria, hein? Nick Cave, com a banda original da Bad Seeds, um disco espetacular só de couve, uma plantação de couve monumental, 14 músicas. Hein? Tá bom aí a voz? Tá. Muitas, bastante conhecidas, né? Como By the Time I Get to Phoenix, como essa outra aqui, nós falamos do Rapa. Olha aqui, Demi, que desorientação, cara. Ouvi isso. to go away. No hangman's about to put a noose around me. Será que alguém identificou o Hey Joe? A maioria absoluta conhece com o Jimi Hendrix, né? O Rapa gravou uma música que muitos acreditam no Jimi Hendrix, mas antes do Hendrix, o Tim Rose gravou, é uma música, é uma confusão fuderosa. Já existe. Era da dupla já, do Mitch Mitchell com outro? Como é que é? Total. O Hendrix Experience, né? Uh-huh. Isso que você tá falando? É, total. Mas existe até hoje uma confusão sobre a autoria dessa música. Eu já li várias informações. O Tim Rose teria ouvido em Nova York um cara num botequim, uma voz de violão, cantando Hey Joe. Ele foi e mudou. O Jimi Hendrix ouviu o Tim Rose e mais o outro cara e já... Tá entendendo? É uma confusão. Existe uma confusão. Essa muito... lenda, né? É o que torna a música mais misteriosa e melhor, né? E essa versão do Nick Cave com Bad Seeds é uma coisa de louco, né, cara? Pra quem gosta de correr atrás dessas informações de cover, de músicas, releituras que muitos artistas que a gente gosta fazem, eu recomendo a última edição da Wire, W-I-R-A, revista inglesa espetacular sobre maluquice sonora de uma forma geral. É uma edição especial sobre cover. Eles publicam as 60 principais covers, mas é maluquice mesmo. Encontrei com o Serginho Meckler, né, o editor de cinema, e a gente tava conversando, ele sempre compra o Wire, e ele é um cara que corre atrás dessas informações, o Cristiano também, nosso amigo, já esteve aqui fazendo um programa com a gente. Das 60, eu conheço 15 no máximo, o resto é tudo maluquice de artista que você tem que correr atrás, que lançou um compacto, lançou um disco muito obscuro, uma tiragem muito pequena, mas o texto que a Wire publica e fala dessas versões. E nessa listagem está exatamente a versão de Hey Joe do Nick Cave. Por isso até que eu me empolguei aqui para trazer o Ronquinha. Olha só, as promoções com ingressos para o Magic Professor e para a Patife Band já estão encerradas. Quantos minutos a gente falta do programa? Temos 17 minutos. 17. Contando a invasão? Invasão, não. Sem invasão, vai ter mais adiante, assim que a próxima música entrar, a gente dá sinal verde com ingressos duplos para o Ronca Ronca, dia 9 de dezembro, no Teatro Odisseia, com Lobão Skylab no palco de distribuição do novíssimo disco da Madonna. Enfim, eu vou dar aqui os 5 que faturaram o ingresso duplo para a Patife Band. Atividade. Os nomes estarão na porta do Casarão Cultural, hein? Will they marvel at the miracles I did perform and the heights I did? A Patife Band se apresenta sexta-feira agora, dia 25, no Casarão Cultural, ali na Mendes Sá 23, ali no olho do furacão da Lapa. São 5 ingressos duplos para a gente assistir o Paulo Barnabé e a nova versão da Patife Band. Os 5 que faturaram os ingressos, repito, os nomes na porta, pelo amor de Deus, procure a lista de convidados do Ronca Ronca. São Rodrigo Novinski, Marcelo Andrade, o Lito Damasceno, o João Paulo Cordeiro, o José Carlos Oliveira. Quem tá? Eu esqueci, falei 5, né? Rodrigo Novinski, Marcelo Andrade, o Lito Damasceno, João Paulo Cordeiro e José Ricardo Oliveira. Repetindo, Zé Ricardo Oliveira, João Paulo Cordeiro, Lito Damasceno, Marcelo Andrade e Rodrigo Novinski. Os nomes na porta, bonitão. Que coisa, hein? Os dois faturaram também ingresso duplo para a apresentação do Mad Professor e o Digital Dubs. Quinta-feira, dia 24, a partir de 21 horas. É no Teatro Rival, ali na Cinelândia, Digital Dubs convidando o Mad Professor. Os dois que faturaram o Rafael Gonçalves Barbosa e o Carlos Arthur Leitão. Carlos Arthur Leitão e Rafael Gonçalves Barbosa, também os dois nomezinhos na porta do Teatro Rival, peça pela lista do Ronca Ronca. Puta que pariu, hein? Ainda é ele? Nick Cave. É. Black Betty. Sinal Verde, então, para a primeira promoção. Nós temos 3 semanas para promovermos aqui, divulgarmos a festa antes da sexta-feira, dia 9. Então, hoje é o primeiro dia com promo a valer com ingressos para o Ronca Ronca, dia 9 de dezembro. Saideira total de 2005, né, meu amigo? É fechar com chave. Globo, Skylab e Madonna. Ronca Ronca total. Então, como nós temos esses dois amigos para a gente fechar 2005, fazer uma pergunta bem simples e objetiva. São os dois. Então, a pergunta é para a nossa torcida. Quem você acha... Os dois vão, eu não sei o que os dois vão fazer. Amanhã eu vou me encontrar com eles para a gente resolver o que vai acontecer no palco. Qual vai ser a sacanagem que eles vão armar. Mas, de qualquer maneira, na hora que a trozoba começar, um deles vai chegar no microfone para falar alguma coisa. Então, segundo a nossa torcida, quem deve ser o primeiro a chegar ao microfone e se comunicar com a torcida do Ronca Ronca? O Rogério Skylab ou o Lobão? A conta tá paga? Tá paga. 2221029, liga aí. Então, ligue dizendo quem deve ser o primeiro a proferir, né, o primeiro contato com a nossa torcida lá no 7 a 9 de dezembro. É simples, né? Ou é Lobão ou é Rogério Skylab. Ou Rogério Skylab ou Lobão. Antes da invasão, né, terminar, nós vamos sortear 5. Cada um com ingresso duplo para 9 de dezembro. Tranquilo? Falando de couve, falando de baixista, falando dessas coisas que a gente costuma perder tempo aqui no Ronquinha, o Bad Seeds tinha um baixista espetacular, um negão chamado Barry Adamson, um cara que fazia discos solo, faz até hoje, espetaculares. Há bastante tempo atrás, ele lançou um disco totalmente envolto por um clima cinematográfico, uma coisa despirocada. Ele é o baixista desse disco aqui, que nós estamos ouvindo do Nick Cave ao fundo. Agora, olha a música que o cara teve a coragem de gravar, você vai gostar, hein? cette nuit. Une vision céleste, non plus dissimulée, dans la musique de mon délire, où tout n'est rien sauf la main, c'est les Bérara. Dessus, chargé de colis, certains seront en bleu, et me rappelleront, une fois encore, la triomphe. Demi, você, por favor, não repita as obscenidades que você está falando durante essa música aqui. Já basta a ligação que a gente teve ainda agora de um ouvinte nossa nervosa com essa canção. Mesmo. É, segura onda. Aqui ao fundo, Barry Adamson, extraordinário baixista do grupo de Nick Cave, The Bad Seeds, no disco lançado há bastante tempo. Chamado The Aliás, o título é sinistro, hein? The Negro Inside Me. Nossa! Várias interpretações. Pesadíssima, mano. O disco tem 6 faixas apenas. Já tem mano, um clássico absoluto, né? Teve recentemente aqui no programa, né? Você também falou um monte de barbaridade. Valendo a promoção, ingressos duplos para o Ronca Ronca Festa dia 9 de dezembro com Lobão e Rogério Skylab. Basta ligar 2221029 dizendo quem você acha que deve ser o primeiro a se comunicar com nossa torcida. Tranquilo? Vamos esquentar aqui o negócio? Vamos lá. Like Clarence in Wonderland. riding up the beach. It only took a moment. Only took a moment. Along came a lady looking for amusement. Looking for amusement. She came up to me and everything was smiling. Everything was smiling. Then she said something sounded like a violin. My chateau, we could have a good time drinking all the sky wine. Miss Juliet, Kate, queen of the moon. We'll get there soon, we'll get there soon, yeah, yeah. Suddenly my eyes were popping and jumping. Strange, 'cause there wasn't any highway. Let's go to my chateau. We could have a good time drinking lots of sky wine. Miss Juliet, late queen of the moon. We'll get there soon, we'll get there soon, yeah, yeah. Meu amigo, esse é o Soft Machine gravado em 1967. 67? É, meu amigo, 1967 na BBC. O Soft Machine, sua primeira formação, Robert Wyatt, ídolo absoluto, né? Com Mike Rattledge e o Kevin Ayers, que só participou do iníciozinho do Soft Machine. What do you know about nothing, people? Segura a onda aí. Fala aí. E mesmo essa gravação não sendo especificamente do programa do John Peel, né, uma das nossas metas é toda segunda-feira mostrar uma Peel Session, né? Mas o John Peel era muito amigo do pessoal do Soft Machine e foi um dos responsáveis pela popularização da banda do Robert Wyatt. E por falar em John Peel, evidentemente, como eu disse, não foi no programa dele, foi na BBC, mas com certeza absoluta ele estava envolvido nessa sessão do Soft Machine. Falando em John Peel, acaba de sair lá fora o tal do disco duplo em homenagem ao radialista mais importante que o globo terrestre já viu, ele, o John Peel, que morreu há mais de um ano. E acaba de sair também o livro, a biografia do John Peel, certamente a mais confiável, a mais interessante, que teve a mulher do John Peel terminando as informações. Ela deu uma arredondada no texto do livro, que já está... É uma biografia feita por ele. É, com a morte dele, infelizmente, ele não pôde completar o trabalho. Então ela chegou e deu acabamento. Exatamente, o acabamento do livro. E, aliás, fica aqui, né, como nós temos vários amigos envolvidos, editoras, pessoal que trabalha com publicação, fica aqui a dica desse livro ser traduzido, né, assim como o do Bob Dylan, super importante, o Crônicas, foi traduzido e está tendo uma vendagem muito bacana no Brasil. Fica aqui a dica do livro do John Peel, alguma editora comprar os direitos do livro. Evidentemente dá para alguém que passe pela área para traduzir. Né? E o livro vai ser fundamental para estudante de jornalismo, gente que gosta de música, né? Pessoal que está ligado na música independente, na música underground. Todo mundo, geral. Certamente todo mundo. E fica aqui a dica, inclusive, se quiserem gastar um cacauzinho para alguém escrever um prefácio, eu me disponho a escrever algumas linhas sobre o John Peel e rachar o cachê aqui com o Demi, né? Não, mas a dica é importante, né? Desse disco, desse livro do John Peel ser lançado no Brasil, evidentemente. Demi, assim como vou rachar o cachê do prefácio do John Peel com você, vou dedicar a próxima música pra você pela sua participação monumental sexta-feira no Ronca Ronca, tá? Tables are empty, the dance floor's deserted, you play the same love song, it's the 10th time you've heard it. Cigarettes you light one after another won't help you forget him and the way that you love him. You're only burning a torch you can't. Don't sleep, the whole night you're crying, but you can't forget him. Soon you even stop trying, you walk the floor. Tables are empty, the dance floor's deserted, and you play the same love song. Oh, yes, it's the 10th time you've heard it. Yes, man, it's the beginning, just one of those clues. Had your first lesson, oh yes, and learning the blues. Man, the cigarettes that you light, oh yes, one after another, telling me, brother, won't help you to forget her, oh no, and the way that you love her. A torch that you can lose. but you're on the right tracks, brother. For learning the blues. Take that right out. Now, when you're at home alone, the blues will taunt you constantly. When you're out in the crowd, the blues will haunt your memories. The nights when you don't sleep, yes, the whole night you crying. But you can't forget her, yes. Soon you even stop trying. Man, you'll walk the floor and wear out your shoes. When you feel your heart break, yeah, brother, that's when you're learning the blues. Yes, when you're at home alone, the blues will taunt you constantly. Yes. And when you're out in the crowd, the blues will haunt your memories. The nights when you don't sleep. You can't forget her. Soon you even stop trying. Yes, man, you'll walk the floor. That's when it's rough. And wear out that last pair of treaders. When you feel your heart break. Ronca, ronca. Você ouviu isso? Cidade. The odds. Mas a situação é a seguinte: como muito nós. Como muito nós... obrigado. Hã? Foi pra mim essa aí? Lógico, claro. Obrigado, toca aí, toca aí, toca aí. Só uma espetacular, monumental passagem pelo Odisseia. Sexta-feira foi uma coisa que só ela, Fitzgerald e Louis Armstrong poderiam extravasar o sentimento da torcida do Ronca Ronca de tanta alegria. Mas como nós não temos a Louis Armstrong e a Ella Fitzgerald para fazer a promoção, quem você gostaria de, né, que chegasse primeiro no microfone numa edição do Ronca Ronca? Nós temos o Lobão e o Rogério Skylab. E tá acabando o milho, tá acabando a pipoca. Alguns pouquíssimos minutos para a nossa torcida faturar ingressos duplos para a festa dia 9 de dezembro. Ligue para 2221-1029 e diga quem deve ser o primeiro a chegar e falar: alô, alô, alô, ou Lobão ou Rogério Skylab, as duas estrelas da noite. E mais o disco da Madonna que o Demi e outras pessoas mais vão distribuir para nossa torcida, né? Então, já que a gente tá tocando aí o... Oh, calma. Perguntinha. Puta que pariu. Perguntinha de saideira, é? É, de saideira. Peraí. Pode não? Peraí. Claro que pode, mas peraí. They told Marconi, wireless was a phony. It's the same old... Agora, será que existiria o Tom Waits se não fosse o Louis Armstrong, assim como centenas de outros intérpretes, né, que passaram e passam pela música do planeta, né? Cara, isso parece um disco Tom Waits, né? Tom Waits antigo, né? Dos anos 70, claro. Perguntinha. Então, Maurício, e... é sobre a coisa da tecnologia. Até onde a tecnologia pode ser legal pra música ou pode prejudicar? Por exemplo, dia desse eu tava naquele canal de TV a cabo tal, que tem aquelas... Sexy de... Hot? Não, canal de música. Sexy Hot tem várias pessoas lá. Aí tinha lá, jazz. Jazz clássico. Tá ouvindo? Jazz clássico, né? Ah. As gravações antigas. Tava curtindo essa coisa aí, a coisa de visceral mesmo, né? A música, a arte, propriamente dita. E fui botar no jazz contemporâneo, que é tecnologia em cima, coisa moderna e tal. Mas a diferença é absurda, eu não sei. É ruim, de tão bom que é, de tanta qualidade que tem a música nova agora, acaba sendo ruim pra mim. Eu senti assim. Queria saber se isso influi na música, assim. Se o Louis Armstrong, que fosse vivo hoje, quisesse fazer um trabalho como ele fazia antigamente, com a tecnologia de hoje, com as mesas e cabos, não sei o que, computadores, ele conseguiria fazer? David Morales, a parada é a seguinte. É sempre bom a gente ter em mente a quantidade de novos ouvintes que a cada semana, né, essa quantidade se junta ao Ronca Ronca. Então, você, para satisfação minha, gosta muito de, né, tirar suas dúvidas e bater um papo no ar aqui sobre as suas inquietações existenciais por conta da música. Então, não, mas vou dizer, entendeu a pergunta? Claro, lógico, antes da pergunta. Vou falar uma coisa que eu já falei aqui uma vez há bastante tempo atrás, há muitos meses atrás, logo quando começou a série Perguntinha. Então, eu vou dizer para a nossa torcida que não ouviu na época. Eu não sei absolutamente nada de música. Eu não sei porra nenhuma de música. E disse na hora, deu um toque. Dá um pouquinho mais de retorno para mim, por favor. E deu um toque, só da voz. Aí. E deu um toque para a nossa torcida, para ela sempre desconfiar muito de algum cidadão que se diga muito entendedor, conhecedor, cagando regra do que quer que seja, de hard rock, de heavy metal, de reggae, de samba, de música clássica. Sempre duvide muito, porque a música é uma coisa tão grande, tão funda para você realmente ter um conhecimento que você possa tirar uma onda ou ganhar uma medalha como um profundo conhecedor. Então sempre desconfio muito. Então, as suas perguntinhas eu as recebo com muito bom grado pela nossa amizade, mas eu digo pra você e digo pra todo mundo, eu não conheço porra nenhuma de música, eu não conheço mesmo. Cada vez que eu entro numa loja de disco que tem muito material e eu vejo as sessões, seja lá do que for, de música eletrônica, de samba, de trilha sonora, eu falo, caralho, eu não conheço nada, cara, eu não sei mesmo. Por mais que eu procure muita informação, por mais que eu tenha acesso a muita informação, por mais que meus amigos, pessoas que trabalham com música, com quem eu posso trocar ideia, como você traz músicas aqui que eu nunca ouvi na minha vida, intérpretes que eu nunca ouvi e certamente não tocaria no programa por não conhecer. Como semana passada o pessoal, né, do Netuno esteve aqui e trouxe coisas muito legais, como o Tom Leão já trouxe. Ou enfim, né, todo mundo que já passou por aqui sempre traz uma informação nova. Então, repetindo, eu como qualquer outra pessoa que você poderia recorrer a algum tipo de informação dessa, a gente não sabe absolutamente nada. Então eu respondo pra você como se a gente estivesse aqui embaixo comendo um ovo colorido. Então o negócio da tecnologia é essa pra ser rápido também, né? Pra nossa torcida não ficar de saco cheio e dormir. O negócio da tecnologia, eu acho que é uma ficha que tá caindo em cima dos músicos, que a tecnologia chegou a um ponto em que você, a sua criação musical não... chega um momento que fica estagnada. Então eu acho que ela, evidentemente, que ela é fundamental hoje em dia para você conseguir bons resultados, conseguir produzir uma música de qualidade. Mas aí é que tá. Então as pessoas olham para trás e veem discos maravilhosos feitos, né, há décadas atrás, onde o resultado sonoro é de melhor qualidade artística, né? Exatamente, sonora, não digo nem artística, melhor qualidade sonora, você consegue uma vibração, você conhece consegue uma pulsação, né? Uma interpretação que a tecnologia de hoje não te dá. Por isso você tem o White Stripes gravando em estúdio analógico com amplificadores de 1960. Você tem o Ed Motta aqui, que ia falar uma grosseria aqui, mas faz qualquer coisa para ter um teclado dos anos 50, um baixo dos anos 60, né? Uma bateria que tem um timbre, não sei o que. Então eu acho que hoje, com o desbunde da tecnologia, né? Né, por mais que ela avance a cada segundo, mas as pessoas chegaram para ele. Aonde que ela pode ser boa para mim? Se ela pode ser boa aqui, vamos usar. Aqui ela não é tão boa, então vamos mesclar, né, o conhecimento técnico para a gente ter um resultado bacana. Acho que essa ficha já caiu em cima de muita gente. Porque com um artista tipo David Bowie... Renata? David Bowie, Iggy Pop, essa galera mesmo, você ouvindo antes dos 80, era de um jeito. Quando entrou nos 80, eles mesmos ficaram impregnados com esse tipo de som novo. Mas isso, né? O mundo gira a luz está na roda e as pessoas vão se adaptando, né, à tecnologia, ou então vão, né, quantos instrumentos hoje, o objetivo que eles têm é o som de décadas atrás, né? Isso é uma coisa que já há muitos anos vem acontecendo, né? Então você diz, se o Louis Armstrong tivesse vivo, como que ele gravaria um disco, é isso? É, ele quer, pra soar como soar, é, como era assim. Pena que o Chico Xavier não tá aí, né, pra gente fazer essa pergunta. Vem cá, Renatinha, a promoção não acabou, não. Ih, aí. Olha só, olha só, olha aqui, é Orquestra Pixinguinha, né? É. Acabando o milho, acabando a pipoca, num jeitinho totalmente ronca-ronca. Nós ouvimos a orquestra Pixinguinha. Vou botar a faixa 7 pra falar aí. Como é que é o lance? Quer falar? Põe a faixa 7. Ah, obrigado, hein? Ai, ai, ai. Acabando o milho, acabando a pipoca. Desse disco, Demi, essa semana eu recebi um e-mail de um ouvinte nosso. Aliás, eu não tenho falado isso, né? De como é importante a nossa torcida participar pela internet, pelo site da Rádio Cidade. www.radiocidade.fm. Exatamente. Participe do programa, mande a sua dúvida, né? A sua perguntinha. A participação é fundamental pra gente tocar o programa. Eu sempre falo aqui, 50% do programa, ou mais, muitas vezes, bem mais, essas partes vêm da nossa torcida mesmo, os pedidos que eu recebo. Alguns pedidos são fundamentais pra gente dar a cara do programa da gente, o programa que orienta desorientando, né? Ou então aquele um que é esperado com as mãozinhas sendo esfregadas, tal e qual a menstruação depois do sexo sem camisinha. Não fui eu que inventei isso, foi uma ouvinte nossa, né? Mas enfim, o nosso querido ouvinte queria saber da onde saiu a música da Carmen McRae, que nós mostramos aqui. Eu escrevi errado no site do Ronca Ronca o título, né? Passa aí essa informação. Vamos lá. É a música que abre o disco. O nome da música um óculosinho aí vai bem, hein, Demi? O nome da música é Straight Up and Fly Right. Eu não botei o Flight. Carmen McRae, right. Aí tem Jazz Delicious Remix. E o nome do CD, né? Dá o nome do disco. New Jazz, escrito assim, ó. N.U. Jazz Sessions 2. New Jazz Session 2. Que tem até uma brasileira aqui numa faixa, sabia? Já ouviu falar em CYZ? Não. É uma banda brasileira. Ó, vamos proclamar aqui os 5 que faturaram ingressos duplos para o Ronca Ronca dia 9 de dezembro, com o Lobão Skylab no palco de distribuição da Madonna, hein? Vão os 5 nomes, hein? Júlio Gonzaga, Carla Souza de Lima, Marcelo Junqueira, Bruno Linhares e Francis Oliveira. São 5, hein? Francis Oliveira, Bruno Linhares, Marcelo Junqueira, Carla Souza de Lima e Júlio Gonzaga. Os fofos terão seus nomes ali na entrada do Teatro Odisseia, dia 9 de dezembro. Com direito acompanhante. E detalhe, não precisa mandar pro site do Ronca Ronca, pro site da Rádio Cidade, ou ligar pra cá o nome do acompanhante. É você mais um. Ou você sozinho também, né? O programa de hoje abriu, mostramos duas vezes, inclusive, o White Enemy, o single 7 polegadas, Black Label, desorientante. Que mistura Seven Nation Army do White Stripes. Tá tocando todas as casas do Rio, né? Com Public Enemy, uma coisa de maluco mesmo. Ouviu nos estúdios, segunda-feira, Iggy Pop and the Studios, Sonic Youth, Nine Inch Nails, Fantomas, não sei o que. Você vai, né, Maurício? Logicamente. Eu vou, com certeza, lógico. Sonic Youth Studios com Iggy Pop, não dá pra perder, né, meu amigo? Brian Ogden, nós ouvimos hoje com a Day in the Life, Ecstasy, Respectable Street, Quinto Andar, Melô do Piratão, The Meters, Hey Fuck Away. Ou Fracas, a banda totalmente conhecida com a música Zeros and Ones. O Black Leotard Front da turma do dia, Pedro LCD Sound System Casual Friday. Henri Salvador, espetacular, Matilda, né? Patife Bento, várias músicas, duas delas absolutamente exclusivas do programa da gente. Ambas as duas gravadas ao vivo em Londrina no disco do grupo que será lançado no início do ano. Joe Jackson on your radio. Médico Professor ali perto, tivemos Nelson Meirelles contando as aventuras, né, do Médico Professor no Rio de Janeiro. Show no Teatro Rival, demos ingressos aqui. Nick Cave, Barry Adamson, Rufus Thomas, Walking the Dog, Soft Machine, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Orquestra Pixinguinha, The Tower of Blues. Repetindo aí, o Digital Dubs com Mad Professor, quinta-feira, dia 24 de novembro, 21 horas, no Teatro Rival. E no dia seguinte, sexta-feira, na Lapa, na Rua Mendes Sá, 23, no Casarão Cultural dos Arcos, com a presença dos Djalmas Lalo DJs, a Patife Band volta ao Rio de Janeiro. Demos 5 ingressos duplos para o show da banda do Paulo Barnabé. Beleza, né? Acabou o milho, acabou a pipoca. Beijinhos, babai. Segunda-feira a gente volta ao vivo. Tchau. What the fuck is this? Ronca, ronca. Cidade.